Volátil ardente é estratégico a conduta por solvente. Entre brisas cintilantes de começo de dia, onde mal respiro e quase piro ao aspirar o volátil ardente que sai da minha garrafinha de solvente. Não ideal, mas um stop para minha ansiedade, que arrebenta as costelas resmungando minha falta de sorte e meu medo da mudança, que é dissipado às vezes, pois é volátil ardente minha paixão pelo solvente, que mata essa lembrança que distorce meu equilíbrio, pois não mais há esperança. Pois quando eu pinto, é meu amigo. Volátil ardente é meu paninho pro solvente. Sempre na minha bolsa, onde quer que eu vá. Estará sempre à mão, caso eu vá precisar.